tô mais apaixonado. Oi, Portal do Arrocha. A luz amarela do quarto em que a gente dormiu por 2 anos e 1 dia me fez lembrar que eu sabia de fato que era ser feliz. Deslizes e vontade própria, eu tranquei a porta, abri a janela e pulei pra bem longe da felicidade. Aí eu caí. As coisas não iam tão bem entre nós, pois nada justifica uma traição. Errei, admito que foi minha culpa, já sabe minha opinião. Já deixei as coisas lá de fora, já que insiste que não vai embora. Não me olhe assim que eu não mereço, hoje eu sou alguém que desconheço. Já que desonrei nossa família, isso ia acontecer um dia. Uma hora as coisas vêm à tona, eu respeito o seu não, mas eu não tenho perdão. Oi, Esbórnia, Samuel Magalhães, o cantor mais apaixonado. As coisas não iam tão bem entre nós, pois nada justifica uma traição. Errei, admito que foi minha culpa, já sabe minha opinião. Já deixei minhas coisas lá de fora, já que insiste que não vai embora. Não me olhe assim que eu não mereço, hoje eu sou alguém que desconheço. Já que desonrei nossa família, isso ia acontecer um dia. Uma hora as coisas vêm à tona, eu respeito o seu não. Já deixei minhas coisas lá de fora,